Liderança. Passe na New Land, serviços por excelência. Passe na New Land, facilidades por excelência. Passe na New Land, Toyota por excelência. Condições especiais para você. Etios XLS 1.5 completo com taxa de 0,99. Corolla XEI com taxa zero. E toda a linha Hilux com bônus de 7 mil. Aproveite. New Land, Toyota por excelência. Minha escolha faz a diferença no trânsito. Oh!